noite, Tripe 5218. Tripe 5218, aciona identificação, autorizada a chegada à margem, descendo de voo 050. O perfil da margem vai descer para o 050. Tripe 5218, identificou. Está no localizador, o voo no 398. Gol no 398, complete a final, chame torre 1-1-8-9-5. 1-1-8, irmão 95, gol no 398. Salvador, uma boa noite, gol no 398, 2,5 milhas do Ouro de Serra. Gente, boa noite, gol no 398. Avistado, a livre o pouso na 1-0, vento é 130 graus, 08 norte. Gente, livre pouso na 1-0, gol na 398. Setup 5208, obrigado. No solo 1-0, zero à direita, 2-1, decimal 1, é o solo. 21, decimal 1, voo no 398. Muito bom, Web5827, está autorizado a decolagem da 10, o vento é 120 graus 099. Autorizado 5827. Região 07 vai pra Ondina agora? Aqui. Gente, autorizado Ondina, Guardião 07, reporte para pouso. Para pouso. Trip 5218, desça para 2000 pés, ajuste no 018, autorizado sinal ILS, e reposto estabilizando localizador. Confirme. Trip 5218, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado sinal ILS, e reposto estabilizando localizador. E descendo para 2000, 18, está autorizado sinal ILS, chama no localizador, 5218. 5887. Decolado, alvo no meia. E chame o controle, 120.8. Muito boa, obrigado, 208. Salvador, muito boa, objeto 5827 decolando na sua escuta, completamente visual para possibilidade de Leda. Web 5827, contato radar, saída da EL, tudo mantém o nível de voo 360, está presente direto da EL. Está presente direto da EL, 360 é o nível para objeto 5827. Cliente, frequência livre, guardião 07. Estabilizando o localizador, o TRIP 5218. TRIP 5218, complete final, chame torre 11895. 1895, obrigado. Guardião 07, prosseguiu. Uma milha do externo, estabilizado no ILS X-Ray. Cliente, o TRIP 5218, alistado. Está livre o pouso, não no zero. O vento é 120 graus, 109. Livre pouso 5218. Salvador da Bahia, WebJet 5827, a solicitação, por gentileza. Prossiga, Web 5827. Por favor, poderia solicitar o centro Recife, guardo direto, posição bridge, por gentileza? Centro, aguarde, Web 5827. Guardando, ansioso. Obrigado. Suba restrito com nível de voo 340 e autorizado direto bridge. Direto bridge, restrito 340. Obrigado, hein? 5827, chame centro Recife, na frequência 1251, na alterna 133-25. 251-3325, obrigado, muitíssimo, boa noite. Através de Pituaçu, Guardião 07. 07, chame Torre, 1895, boa noite. 118-95, boa noite. No solo, 24. Libera a direita, 121, decimal 1, o solo. 211. Oi, Salvador, boa noite, é o Guardião 07. Boa noite, o Guardião 07, prossegue para o Graer? Afirmo. Ok, está autorizado, prosseguir direto para o Graer, não há tráfego a reportar. O vento é 120 graus, 109. Informe no pátio do Graer controlado. Informa na pátio do Graer controlado, Guardião 07. Salvador, boa noite, o LGS 6748, vindo da REP3. Boa noite, 6748, identifique, chegada Mari, direito ao 050. Identificou, na Mari, sinal 050, o LGS 6748. Guardião 07 ao 27, frequência livre, boa noite. Boa noite, no 604, identifique, chegada Mari, esse é o 050, na proa de Itapi. Salvador, passarei do 9808, boa noite, da informação, verificado. 9808, boa noite, identifique, chegada é a Mari, desça ao nível 060. 060, agente, chegada a Mari, passarei do 9808. Objeto 6748, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1.018, está livre LS X-Ray. Após ETAP, desça para 2.000, ajuste 908, autorizado LS X-Ray. Até a próxima.